nível 360. 360, no perfil com 2013. 3378, conforme a instrução, 30370. 3378. 3375, desce para 2.6, autorizado para o estabilizado. Senhora, da presente, eu não tenho condição de cumprir o perfil, eu estou 3.500 pés acima da rampa. Sente necessidade de reparações, confirma. Afirmo, a direita para servir ao circuito e depois retorna a dona. Sente, curva direita na 3.2.0, dona 255, tenta com o limite localizador. Tem direita 210, voo no 2. Voo 2013, precisa da proa 240, evita a formação. Proa 2000, voo 2013. Azul 4422, reduz a velocidade para 200 mais. Azul 4422, operação para sequenciamento, curva esquerda na proa 035, seu limite será radial 270 Salvador. Chamada 141, chegada bom, se você mantém o nível de voo 0,5. 320, próximo 2,005 milhas, como sudeste, cruzando 0,55, descendo para 2 metros. Gente, eu já me aproveitar. Cruzando 2,55, tem quantos anos de recomendou, né? Ainda não, mais 3 milhas. Sim. Agora 255, transformação, próximo 1 hora, 1,3 milhas, como no oeste, cruzando 0,55, descendo para 3 metros, 1,2,320. Feita a CS. Aprova, pode interceptar o localizador, né? Aprova, já. A determinação aprova, será radial 2,9,0,2, chamada 3,0. Qual era a nossa preferência de 1,3,0? Próximo anteriormente informado, nessa posição de 2,0,0 milhas, que vai 13,500, descendo para 2,000, vamos seguir a isso. 255, esquerda, aduna. Sente, 255, chama de colisão. Tratarela. 03, solicita árvore, está presente. 03, aguarde. Chama 320, autorizado aduna, reduzindo para 1,900 mais. 2,790, 3,0. 03, autorizado lessa. De onda, deixa eu manter o nível de voo 080, reduz para 250 mais. Seu celular de sucesso aqui na pele de SAP está autorizado no Rio Elétrico? Informativo, para uma instituição de controle, deixa eu manter 3 metais, o registro na 08, o ângulo 771. Tá, fugiu, tá, na 08, S2, 771. Contra 4, chegando com mais de onda, deixa manter o nível de voo 090, reduza para 2509. 5 dona. Dona 255, torre 2895. Obrigado. Chamada 320, deixa para 213, autorizado o procedimento, chama estabilizado. 3.000, autorizado o procedimento, já está estabilizado, né, 320. Sim, já. 3.771, mantém a 3.7 Pro, reduz a velocidade para 2.00 mais. Seu limite será 8.00, mantém a 3.035. Azul 2.771, mantém a 3.7 Pro, a limite localizador. Reduz para 2.00 mais. Estamos corrigindo para o ideal 030, Azul 2.771. Positivo, a 3.7 Pro, Azul 2.771. 3378, Recife, ano 2006, decimal 85. Recife, ano 2008, decimal 8. 288, telefone. Azul 4422, desça para 4600 e ajuste 908. Escala da 141, reduza para 2309. Liga 2000, da 141, reduzindo para 2109. Da 305, chegada a mão, desça mantém o nível de voo 080, reduzindo para 2509. Azul 4422, curva direita para o 055. Chama-me a 320, chama a torre, não é 8-95. 8-95, chama a 320. 75, você passa livre. A 320, e a 10 está aqui no lugar. 6-320, boa tarde, continua a aproximação, aguarde. Chama a guardando, pista molhada? Inscrições para a interceptar o autorizador. Aqui é 2-10, não tem a prova aguardando depois do vídeo, está aqui. A 2-2-6, deixa eu manter o nível de voo 060. 060. A 3-1-4-4, vou autorizar para o 070. 070. Azul 2771, autorizado para o procedimento, Luiz Luna, chama estabilizado, realizando para 1-80 mais. Eu vou seguir tráfego, 209 milhas, com 1-80 mais de Landspeed. Azul 2776, reduzindo para 1-80 mais, eu vou de Luna. Azul 4422, autorizado voar Luna, para interceptar o procedimento LS-68, pista 18, deixa para 3-6, realizando velocidade para 1-90 mais. Eu vou seguir tráfego, com 1-90 mais de Land, com destruído. Chama da 141 uniforme indicada. 2-1-0. De quanto faz manter o 2-3-0? 2-1-0. A gente mantém. Chama da 3-1-5, e desde a velocidade para 2-1-0 mais. Da 3-1-5, e desde para 2-1-0 mais. Da 3-1-5, controle. Controle, cara, 3-1-5. Reduza para 2-1-0 mais e na 3-1-5. 2-1-0 mais e na 3-1-5. Azul 4422, desça para 2-6, autorizado para o procedimento, chama estabilizado. Azul 2771, torre 2895. 2895, azul 2771, boa tarde. Boa tarde. Estou em Salvador, boa tarde, 2771, passando na... Né? 2771, continua a aproximação, aguarda a utilização de pouso. Aguarda a utilização de pouso 2771. Chama 2-2-6, operação para o sequenciamento, curva esquerda para o 020, se limite para a radial 300 Salvador. Chama Itália 141, vista sem restrições para 3 metais e ajuste na 018. Quando o atendente desvia, vou dizer, né? 3 horas da noite, quando estou na 4. Itália 226, vista com 4 metais sem restrições de altitude e ajuste na 018. Rio 410. 3044, vista mantenha 050. Está na minha 305, desse mantenha nível 060. Minha 305, indicado. 2109. Esquerda para 2009 e na 305. Pode ficar aqui de 320, nosso salão 28, direita, 121-9. Direita, 219, chame a 320. Centro 044, para o sequenciamento, curva esquerda, na proa 040. Centro 044. Esquerda 040, pode ficar na proa. Somos em limite radial 300. 3044, completa curva esquerda até a proa 025. 0025, afirma. 80 com 129. Obrigado. Com motoração para sequenciamento, curva direita para o 190, se limite para radial 290, Salvador. Direita 190, limitado para 290, Salvador. Canal 141, deixa para 2 metais, autorizado ILS, chama estabilizado. 3 mil, está aí, para a minha operação, tem uma. Azul 4422, curva 18,95. Para 3044, reduza para 200 reais. 09, olha quantas grandes ideias, cara. Nossa, vim mais de uma vez. Bem, deixa eu mexer. Apenas para informação, tempo de 12 horas e 8 milhas, contando 2009, momento cruzando 050, descendo para 4 mil. É o 2320. Azul 4422. Fone 118 do Sinal 95. Chamada 226, curva direita, 3040. Chamada 226 para 3 metais. Oi, Salvador, 0438, sinal ILS 68, sinal 0, confirma pista, sem comandante. Úmida. Obrigado. Azul 2771, no solo 32, direita 21-19. Direita 21-19, Azul 2771. 2.5, autorizado já, 1, reduzindo a velocidade para 1.909. Até 2.5. 4422, pouso autorizado, pista 90, vento 90 graus, 129, ajuste 108. Autorizado pouso na pista 40 azul, 4422. Ajuste 92, meio grau, seguir tráfego 20, 04 milhas, no momento mantendo 2010, com 200 mais de USP. Reduzindo para 790, 620. Curva esquerda pro 110. Retorno 110, chama a turma. Previsão 44, resta uma navegação, Vezuna, reduzindo a velocidade para 190 mais. Já, então vai reduzir 190 mais, quanto dura na presença? 3944. Aprovando 5 cents, mantendo. Informação, tráfego 11 horas 9 milhas, cruzando 060, descendo para 4 mil pés. É o 2320, o chamado aprovando 5. Chamada 141, o senhor 1895. 1895, 6141, boa tarde. Boa. Chamada 2 mil, espera 2 mil pés, cruzado 5 metros, chama estabilizado. 2000, porta aplicada, chamada 2000. 3144, desça para 3, meu pai. 3144. Xené 6141, pouso autorizado, pista 90, vento 180 graus, 129. Xené pouso na 10, 6141. 5006, controle Salvador. Úmida. Na 305, desce mantenha 4 mil pés, o ajuste 908. 4.028, chama 63, 95. Na 3144, desce para 2 mil pés, está autorizado o procedimento, reporte estabilizado. 2 mil pés, vou estar estabilizado no X-ray na 3, 1.4. Na 305, desce uma navegação, vou ir, né? Vamos chamar na 305. Chanelha 226, Serra 2895. Salvador, Chanelha 226. 226, continue a aproximação, agora está ali. Travar, Chanelha 226. Você da pista, por favor? Úmida. Thank you. programa 305, desce para 3, meu país. Ainda mantendo o serviço 3, meu país, as instruções. O 44, chama a torre 2895. 2895, 3144, obrigado pelo serviço. Depois, 5, desce para 2, meu país, está autorizado o procedimento, estamos estabilizados. Eu faço o procedimento, chama na 3, estabilizado, chama na 3, meu país. Boa tarde, passaria do 2231, ciência da informação, risco, transfere, livrou o 190 para o 150, solicite se possível a prova de PAP. O 2231, nessa identificação, autorizado o Rádio Uno. Para chegar ao Gomes de Uno, desse mantém o nível de voo 050. Muito obrigado, terceiro para o 050, voando direto do Uno, passaria do 2231, agradeço. Controle em controle aéreo. Avião 4, cena de identificação, chegada do Médio Ônibus, se mantém no vídeo voo 060 e reduza para 2509. Contato moderno da colagem, saída Momo, nível de voo 160 sem restrições. 160 sem restrições da Momo 2798. Avião 4, voltado. Avião 4, se você quiser manter a high speed até mais próxima posição 4, é o número 3 na aproximação. Eu espero no CT, confirme. O voo 008 apenas para informação, tráfego 1 hora, 2 anos milhas, rumo noroeste, cruzando 065, segundo nível de voo 160, 172. Muito obrigado, Santos 1895 com o ILS, passaria do 2231. Todo 008, desce para 2 de Natal, vou cruzar o procedimento, estamos estabilizados. Para 3, local e ajuste 908. Três, eu pego com 2018, boa 964. Oi, Salvador, boa tarde, passaria do 2231. Passaria do 2231, boa tarde, pouso autorizado, pistão 0. Verso 180 graus, 139, ajuste 908. 1-0-1-8, autorizado a pista na 1-0, baixar trabalho, passaria 2-2-3-1, grato. Eu vou deixar o sinal zero, você consegue manter a presente pro outro, 325 para prosseguir na subida ou confirma? Afirmativa. Capa. Salvador, passaria 2231, avistando com 800 pés. 7, passaria 2231, vivo pouso, 10, 180 graus, 10 mais. Vivo pouso, grato, 2231. Já o 08, na turma, no 8 do sinal 95. Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, Partiu o campo. Passaria 2-2, 231, solo 58, ali baixo, solo 121, decimal 9. 1219, passador do 2231. No 85, veja para 4 metais, que é legal, é 08. Pedro 2230, deixa para 5 metais, que é legal, é 08. 5.018, 2330. Aí 2790, começa de trativo. 1000, Jumo Sul, Alfa Tanto 3, cruzando o vídeo 130, descida para 5 metais. 5 passo, azul 271. Azul 790, cruzando o vídeo 130, autorizado, vai direto este ano. Posso 30, direto destino, obrigado, 271. Passarinho 2330, Tango, Oscar, Gustavo, Rápido. 1208, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 0, vento 180 graus, 129. Tráfego, tá autorizado, aposto ponto de escola, tem que ser o papá, acho que eu vou informar. Azul 2790, 2790 Oeste, 2892, uma navegação, eu vou direto destino. Então, Vasco de Serra, aciona identificação, retorno de Bomédio, pela chegada Bomédio Ono, que legal na 098, reporte para a descida. Então, Vasco de Serra, desça para 4.10, que legal na 098. Então, Vasco de Serra, informação de tráfego. Em hora, 4.0 milhas, Jumo Sul, retorno nível de voo na 0.0. E possivelmente a razão de seguida, 4.0 milhas de voo na 0.0. Para a aproximação do Salvador, Salvador para o instrumento, 7 pés de teto, 7 milhas de visibilidade, sem chuva. O nosso é a rota terra. 2.2.3.0.7. 5.2.7, mantenha a prova de coral, até esperar a ruinosa, após o lés do ND. Capacão Goste, Cabo Serra, mantém o vídeo de 1.90, veio na prova de bom, do médio. Cabo Serra, Capacão Goste, Cabo Serra, retenção para sequenciamento com esquerda para 0.90. Limite radial... 250 do Salvador.

Salvador, voo 964. Voo 964, ajuste ao 590 no 8, pode ser aproximado para a parte do Zé de Campos. 18, estamos de volta. Voo 964, informe próximo, Charlie 208, decolando da pista auxiliar, prosseguindo para o setor sul, não interfere com a aproximação. Entendo, avistou já o 964. Utilizado no 8, carregador. Presidente autorizado, posso parar esse autorizado, 2-0-0. Voo 1964. Chegou o uniforme decolado 05, chama o controle agora no 2-0-08. 2-0-08, chegou o uniforme. Oscar Golf Uniforme, decolando a 7,4 mil pés. Oscar Golf Uniforme, contato radar. Tudo inicialmente para 3 mil pés, penegando a 098. Sente restrito 3 mil na voa Oscar Golf Uniforme. Ajuda 790, chame o centro Recife, frequência 12.8, alterna 12.0. Ajuda 790. Chamar agora 288-260, obrigado, tá bom. O capitão do Oscar Golf Uniforme, eu tô falando de Rios? Negativo, tá interceptando a 259, cara. Então, deixa eu ver se o uniforme vai direto à árvore. Direto à árvore, Oscar Golf Uniforme. 1985, confirma as quantas vezes nessa prova? Ah, 10 milhões na prova, olha o que eu vi. Boa. 07, eu faço na prova de pelo. Tá, pode ser. Ótimo. Terminal 9-5. 42230. Capitão, gosto de ver se me informe, vou olhar se eu tiro para o nível de 1-0-0. Diretamente para 1-0-0, ó, chegou o fixo. Eu estou indo para a 9090. Faz o 328, somos tráfego de posição de 1-0 milhas, rumo nordeste, todo nível de 0-0, subida para 4.6, traga 2-0. Ciente, chamado 328. Capitão, gosto de fazer esse terra com sua altimetria? Sente, fala se o transporte está intermitente, chega se o transporte está normal a 10. Capitão, 9328, deixa uma tela de 0080. 0080, toma 9328. Encontrei a frequência 120 do cima 1. Quando até alguém mantém a 1-0-3-2-0. Utilizado o sinal do que eu pedi no TLS-3, eu posso estabilizar na localização. Contra estabilizado, 8. Eu vou ser agora sim, eu estou cruzando o nível de 0-0-0, eu vou para 4-0-7. Eu desço para nível de 0, 5, corrigindo, 070. 070, chama. Eu estou no 8 decimal, 9 e 5. 7728, vou direto pro turma, desce para 5 mil pés, que é negando 098. Afirmativo, tá 9328, desce para 2 mil pés, vou direto pro turma, que é negando 098. 2 mil pés, direto pro turma, 098, 2 mil pés. 3 mil pés, tá ligado, final do procedimento, ela é 6-3, o teste tá realizado. Fazer o desvio, reporte o valor.